2896, interrupção para 2209. 2209, 2896. Web 5299, no sala 05, limpe pela direita. Táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa via Alfa, reportante da Juliette, levanta pela direita, 5899. Turno 643, autorizado ingresso na Juliette. Atente para o táxi do Tantra 152 que está indo para a Bona Espera no momento. Ingresso na Juliette, gate 03, gol no 643. Afirmativo, está sendo usado, vai para o 03, gol no 643, pela Juliette. Então, 3152, autorizado, olhem aí, decolar a pista no zero, vento no 60 graus, 09 nós. Segunda, confirma a autorização com o Tantra 3152. Autorizado, olhei decolar, pistão no zero, vento no 80 graus, 129. Olhei decolar, no zero, Tantra 3152. Tantra 3891, informe a sindicada. Mantendo 200 máximo, no Tantra 3891. Alfa Tango, chame 1 no noite desse momento. 18 metros. Alfa Tango ainda na escuta. Web 5899, autorizado ingresso na Juliette, gate 10. Juliette, gate 10, 5899. Salvador, Papa Romeu Bravo, Fatango. Bravo, Fatango, é, confirmando a frequência 11895, 1895. 1895, Bravo. Brava, Fatango. Aguarde cópia, confirme radial de saída. 52, só foi meio 4330 na PUCA. 1903, 152, contato radar, foi para o 330. 330, direto 352. Estou no 896. Vai ter redução para 170 nós, tráfego 8 milhas à sua frente e um Alfa 320. Reduzindo, gol no 896. Autorizado, afinal, RNAV, gol no 896. É, preciso ver DS Whisky, gol no 896. Mas autorizado, afinal, do ILS Whisky. Estabilizou o TAN 3891. 3891, completa aproximação. Chame a torre 1895, tem um bom posto. 1895, bora. Pan 3891, QNH 1021, no posto de aproximação, reposto externo baixado e travado. Repartará. Pan 3891, pode ir embora, Caju? Aguarde, coordenação. Então. Bravo, Alfa Tango na escuta. Decola da 10 no 7. Aguarde distante para a cópia. Inferno, TAM 3891, visual baixado e travado. TAM 3891, tráfego avistado, livre pouso, pistão 10, vento no 90 graus, 08 nós. Livre pouso, 90, TAM 3891. 1896, reduza para aproximação, chame a torre 118.95. 1895, voo no 896. Salvador, boa noite, voo no 896. Boa noite, 96, QNH 1021, puxa na aproximação, reporte no Serra Vitor, baixado e travado. Otarago, no 896. TAM 3891, no solo azul no 3, libere pista pela direita, táxi via Alfa, reporte da Juliette, agilize manobras. Afirmativo, leva direita e trabalhamos na da Juliette, 3891. 3152, chame o centro Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 12545, 3152. Vento no 70 graus, 10 nós, QNH 10, 21, livre pouso, pistão 10. Livre pouso na pista 10, voo no 896. Alfa Tango, quanto cópia? Salvador para Serra Brava, Juliette Delta, autorizado nível 120, decola da 17, primeira curva direita, saída coral, controle 120.8. Transpondo 5410. Vou deixar estacionamento correto, reporte pronto para acionamento. Direcionar reporte táxi. Autorizado ingresso na Juliette, remoto no 3. Juliette, remoto 1 no 3, 3891. Gol no 896, no solo Alces 16, livre pista pela direita. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Portamento da Juliette, graça no 896, chama 219 no 3. Negativo, mantém a minha frequência. Tango, autorizado Tango, reporte para ingresso pistão no 7, Bravo Alfa Tango. O Coral. Décimo sete, após pronto, Bravo Alfa Tango. Tango, autorizado a decolagem pista no 7, vento 200 graus, no 2 nós. Gol no 896, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, gol no 896. Toma a dúvida, tá 3291 ou não? Prossiga. Só tá aguardando o barulho agora, que tá no 3. Seguinte. Obrigado. Bravo Alfa Tango, decolado aos 19, chame o controle 208. 208, graças. Bom dia, decolou, perfil é Coral. Bom dia, Web 6746, na chegada Mari. Vou na proa de Duna, desça para 2000, ajuste 1021, informe no localizador. Duna 2000, 1021, informar o localizador 6746. Bom dia, Bravo Alfa Tango, contato radar, saída Coral, suba para o nível 120. O 20 pode voar direto Coral? Autorizado Coral. Coral. Alguma possibilidade do Bravo Fatango voar up, senhor? Somente Coral, o Bravo Fatango. Salvador, bom dia, Bruno 714, informação, Bravo. Bruno 714, Aracaju, nível 230, pronto, cópia? Mesmo, pronto. Bruno 714, para Aracaju, autorizado 230, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, após Aracaju. Controle 120, décima 8, transporte 5414. 230 para Aracaju. Decola 90 curva esquerda, perfil da PUCA, 1208 ao controle, 5414 ao transponder o voo 974. 974, deixamento correto, postando para posicionamento. Portarei. Na escuta? Prossiga. Já contatamos aqui com a Infraero para mandar os sinalizadores aí. Já chegou algum? Afirmativo, muito obrigado. Acabou de chegar aqui. Sente. 6746 no localizador. Olha uma possibilidade agora do Bravo Fatango voar, Haroldo. Estamos coordenando com ele. Rodor, bom dia, WebJet 6746, tem baixão travado no ILS 10. Web 6746, tráfego avistado, Kennegal no 021, autorizado pouso pistão no 0, vento no 80 graus, 1-3 nós. Pouso autorizado, 1021-6746, grato. Na 2, pode puxar o deck acionamento. Ele puxa na resposta, táxi. Quando você está no. Chama de táxi. Qual meu Bravo Fatango em coordenação com o Ilhéus e Léo solicitou que o senhor mantenha a prova de coral. Muito boa noite, eu vou 994, gente da Brava para autorização, Maceió 310. 994 para Maceió, 350, via Perusque 58, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, onde interceptará a Perusque 58. Controle no 20.8, transponder 5423. Gente, autorizando 350 para Maceió. Via Aperuíste 58, decola da 10, com curva à esquerda, saída pouca, transição Caju. O controle 120.8 e o transponder 5423, quando jogou o 994. Foi o 994, protegimento correto, resposta pronto para puxa e acionamento. É para o 994. Do 6746, no solo 33, e vi pista pela direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Vai levar da direita, Alfa antes da Juliette, 6746. Forte antes da Juliette, táxi via Alfa, forte antes da Juliette, 6746.